3500, bom dia. Autorizado por Y0, vento de 100 graus, 100 nós, 3520. TV Pouso, pista 10, 3520. Pó 317, já dessa vez chegada mal, para o nível 050. 520, sola 25, direita 121, no solo. Direita 21, anota 3520. Paulo Salvador, bom dia, anota 3520, de pronto. 3520, bom dia, autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, tá, 3520. Salvador, na escuta do Mike Yankee X-Ray. Afirmo Mike Yankee X-Ray, da CIA. Testando áudio, recepção, tal, 5x5. Afirmo, clareza 5. Gato. Tá autorizado, tanto 170 direto em taxi. Autorizado, o ponto 170 é o número 1 na próxima fase. Tem 3177, para 2010, ajuste no 015, reporta estabilizada. 2010, 015, reporta estabilizada, TAN 3177. Salvador, boa noite, é o TAM 3170. TAM 3170, autorizado pouso, estudei, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2170, Sonos 43, direito 211 no solo. 211, tá? 3170. Valeu, boa noite, tá? 3170, de novo. Tá, 3170, boa noite, autorizado, táxi. Meu táxi foi Alfa Juliette, posição 02. Autorizado, Alfa Juliette, 02, tá? 3170. Então 3520, cruzado Serra Bravo, Juliette Papá, rota conforme plano de voo, nível 330, saída Pouca, transição Caju, decola da pistão no zero, após a decolagem curva à esquerda, aciona 5433, controle 120, décima 8. Correto, firma pronto para o SPEC, se aumenta. Tá livre, chama o táxi. horas 19 em Maceió. 520 autorizado, táxi direita à Índia até o ponto de espera, quando lá torre no 8, decimal 95, ok, negão no 095. Direita Índia, ponto de espera de 295, com 10, 15, tá, direita 520. Pode ser, pronto, está 3520. 3520, autorizado, LND Colab, estilo 0, vento 1, 00 graus, 08 nós. Autorizado, LND Colab, 03520. Voo 973, autorizado, Guarulhos, via Pêsulo 10, Taubaté e via 360. Saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista 10, base de decolagem, primeira curva direita. Achando 5445, controle 120, décima 8. Correto, chama pronto. Vai chamar pronto, voo 1173. Três 520, decolado 114, controle 1120, décima 8. 1208, tá? 3520. Salvador, bom dia, 3520. 3520, contato radar decolagem, suba para nível de voo 330, via saída PUCA. 330, PUCA, 3520, poderia condenar Aracaju? É bom. 3520. 3520, direto Aracaju. Direto Aracaju, muito obrigado pela coordenação. Chame o centro Recife, frequência 2.085 até 925 decimal 45. Recife, 1.685 até 2.545, dan 3.520, obrigado, bom dia. Bom dia. 9.090, tem separado as vocais, autorizada final do sítio de metalência X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2.100. Autoridade de restrição, informará estabilizada no localizador, SAM 3900. O SAM 9090 pode se considerar a restrição em TAC? Está livre 9090.